180 graus. Olá, você que está acompanhando aqui o 180 graus, eu sou o André, essa é a virada da sua vida. E eu ouvi esses dias uma frase interessante: não importa quem esteja no poder, o que as pessoas querem é viver em paz, criar seus filhos em paz. Não tem muito ideologia, tal, não. O que é se tá vindo em paz, se tá tendo que comer, se tá tranquilo, tá bom. Parece que esse é o desejo da maioria das pessoas, não é verdade, Suzy? É, parece que é sim, André. E olha, esse desejo é tão inerente, tão forte nas pessoas, que até uma pessoa que tem nada a ver com nada, né? Assim, ele fez uma música falando do Imagine, imaginem, né? John Lennon, né? John Lennon. E ele fala, né? Como seria, né? Se fosse assim, se tivesse paz. E sonhando com a paz, né? E a gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso na vida das pessoas. Quer dizer, é um desejo muito forte das pessoas, não é, Sayão? É verdade, Suzy. A gente vê que a paz, né, tá no coração de todo mundo. Eu vou até contar uma coisa interessante para vocês. Esses dias eu estive em Israel e vocês não imaginam, eu estava almoçando com um árabe. Mesmo? E a gente tá conversando ali, né? E eu perguntei para ele: escuta, como é que é essa questão, né, de paz entre judeus e árabes? Qual é o problema da paz? Ele falou: não há nenhum problema de paz, não há nenhum problema entre árabes e judeus. Eu falei: sério? Puxa, eu estou ouvindo coisa tão diferente na mídia, como assim? Ele disse: existe um confronto entre quem quer a paz e quem não quer a paz. Ou seja, há judeus e árabes querendo paz e há judeus e árabes que não querem a paz. Então, essa é a verdadeira complicação. Falando nisso, é bom a gente saber que, assim como a gente vê no sonho, né, que o John Lennon cantou, a gente vê no coração de tantos povos, existem pessoas que decidem fazer a sua parte. Quer dizer, deixam de sonhar e vão lá, colocam a mão na massa. Exatamente, acordam. E começam a se mexer. E olha, e no embalo daquilo que o Evangelho nos apresenta, eles se tornam verdadeiras pessoas que fazem a paz. Eles são os pacificadores. Fique em paz, a gente já vai falar para você a respeito desse assunto aqui no 180 graus. Quem passa pela virada de 180 graus tem que fazer a diferença. Conheça uma pessoa que trabalhou pela paz de sua nação. Aqui no 180 graus, eu estou em paz nessa virada da vida. Mas não é paz parigudum. Não é paz parigudum, é paz de verdade. A gente vê aí os grandes conflitos que acontecem no mundo, essas guerras, né, o pessoal, até esses confrontos pequenos, né, que acontecem em grandes cidades, que praticamente todo mundo tem as suas razões. Se você ouvir um lado, você vai achar que aquele lado tem razão. Depois você vai ouvir o outro, você vai achar que aquele lado tem razão. Então, quer dizer, cada um tem a sua razão para poder fazer um conflito armado, né? Uns querem defender as suas terras, outros querem mais comida, simplesmente. Outros querem defender a sua comida, não quer que os outros peguem, né? Outros querem defender seu país, outros querem a paz, por isso fazem a guerra, né, Sam? Quer dizer, cada um tem a sua razão e, se a gente for falar, cada um vai dar um bom motivo para pegar em armas. Será que é assim, Sam? Pois é, André, a coisa é complicada. Eu só não entendi quando você falou que uns querem proteger que ninguém pegue a sua comida. Você olhou para mim, eu não sei se foi um olhar de paz ou foi um olhar de conflito, Suzy. Foi meio estranho aqui o negócio. Pelo menos não tem arma para pegar aqui. Não tem, né? Exatamente. Deixa eu fique em paz que, por enquanto, deixa eu botar minha marmita aqui de lado. Mas olha, André, falando sério aqui, eu gosto muito de ler sobre a história, assim, de diversos... países, nações e povos assim que buscaram, né, a independência contra os poderes opressores. Quem vive no ambiente das Américas sabe o que significa a luta pela independência, né? É verdade. Infelizmente, né, o Brasil é uma exceção nessa história, mas muitas dessas situações envolveram aí guerras sangrentas. Nossa, e bota sangrento nisso, difícil, né? Na África do Sul, por exemplo, aconteceu o terrível regime político do apartheid. Apartheid, que palavra é essa? Que coisa estranha. Mas era o seguinte, a África do Sul tinha uma população assim, de majoritária de negros, né, mais ou menos 70%, e uma população de origem europeia, né, principalmente ingleses e holandeses de origem, que não chegava a 20% da população. E outras misturas, outros povos, né, no meio desse processo todo. Apesar de ser essa minoria, havia uma legislação que privilegiava os brancos e o regime era oficialmente racista. Então, quem não fosse branco não podia ter acesso a diversos lugares, era proibido de fazer isso, escola para branco, escola para negro. Não podia nem votar, né? Não podia. Era uma coisa, assim, oficialmente racista. E aí o que acontece? Nesse regime de opressão, surgiram situações terríveis, surgiram grupos que realmente pegaram em armas para lutar contra isso, e aí a pouca paz que tinha ficou ameaçada. Suzy, foi um negócio complicado a história do apartheid na África do Sul. Foi demais, né? Foi tão complicado, eu até lembro hoje, eu, assim, quando eu estudei sobre isso, eu achei assim, um absurdo, né? Mas assim, uma realidade tão difícil de né? Até acreditar que existia. É complicado, né? E acho que no meio disso, a gente não pode se esquecer de uma figura muito importante, que é o Nelson Mandela. Eu lembro da história dele. Aliás, a história dele é uma coisa muito interessante, porque ele era de um grupo terrorista, né? Ele era uma pessoa que acreditava na luta armada, por exemplo. E numa dessas lutas que aconteceu, ele acabou sendo preso, não é, Sayão? Você conhece melhor a história, você pode contar pra gente? É verdade, Suzy. Ele teve um certo envolvimento com um grupo que acreditava assim na liberdade aí pela força, e ele se envolveu de tal forma que o regime repressor, né? O André certamente acompanhou também, ele ficou preso e a prisão dele acabou tendo repercussão internacional, né? Teve todo assim até mesmo uma espécie de situação em que a África do Sul sofreu diversas restrições internacionais e ele se tornou o protagonista desse processo. Enquanto ele ficou preso, as coisas foram mudando, porque ele, vamos dizer, se tornou um líder cada vez mais influente em função do seu desejo de libertar o seu povo e do que estava acontecendo. Quando ele foi libertado, depois, né, o regime, finalmente, sob pressão internacional, caiu. E olha, ele acabou disputando as eleições para presidente da África do Sul. Sério? É impressionante, é muito legal, alguém que passou maior parte da vida aí na prisão até aquele momento. E olha só que coisa interessante. Eu não vou nem contar, vou só começar. O homem foi eleito presidente depois de tanto tempo na prisão. Que impressionante. Que coisa, né? Impressionante. Graus, a virada da sua vida. Pois é, ficamos no suspense dos 180 graus. Um homem, Nelson Mandela, que era terrorista, participava de um grupo armado, foi preso, depois foi solto, se tornou presidente da África do Sul. E aí, como é que ia ficar, hein, Sayão? Eu assisti um filme chamado Invictus, que fala sobre a vida do Nelson Mandela, a relação dele com o time de rugby da África do Sul. E o rugby, que é muito popular lá. Exato, é muito popular lá entre os brancos. Exatamente. É o esporte dos brancos da África do Sul, né? E aí, o que acontece? Como era o esporte dos brancos, os negros detestavam o rugby. Aí, quando o Nelson Mandela se tornou presidente, e isso no filme mostra, uma cena muito interessante, tá os negros que agora tomam conta uma espécie de comitê olímpico da África do Sul, né? Que cuidava dos esportes na África do Sul. E aí esse comitê começa a decidir que quer acabar com o rugby no país. Quer proibir e quer cortar a verba do time de rugby, que ia disputar a Copa do Mundo. E era um excelente time. Exatamente, era um excelente time. Na época um pouco desacreditado, mas aí o Nelson Mandela entra lá na sala, Saião, e olha que atitude surpreendente. Ele diz, a gente vai apoiar o time de rugby. Parece que a cabeça dele mudou, não é? Mudou, André, e mudou na direção certa. Porque Mandela, Suzy, teve contato com o pensamento do reino. Ele se ligou, né? Ele era muito próximo do Desmond Tutu, né? Que era um bispo, né? Que trazia claramente influências da mensagem de Jesus para ele. Sim. E Mandela, diferente do que muita gente queria, porque o pessoal falou o seguinte, ó, nós agora, passamos... Agora que a gente está no poder, vamos se vingar, né? É, passamos tanto tempo sendo, né, prejudicado. A gente apanhou da polícia, a gente não tinha direito, uhum. A gente estava aqui debaixo da restrição. Agora que a gente subiu... Esses caras vão ver o que é bom. Agora é a nossa vez de devolver com juros e correções monetárias. Impressionante como é que o Mandela trabalhou com um projeto de pacificação. Nada de devolver na mesma moeda, nada de caminhar na direção da vingança. Ele trabalhou na direção da anistia e, de fato, abriu, Suzy, um caminho novo para a África do Sul moderna, o caminho da pacificação. Que impressionante, né? Alguém ser um agente nesse processo de paz. Ainda mais alguém que passou por um processo tão difícil, ficou sim, preso tanto sim. tempo, né? Por tentar buscar essa paz e pessoas que impediram que a paz acontecesse. E ele vai lá e, em vez de dar o troco na mesma moeda, vai lá e ajuda a fazer essa paz a acontecer, né? Isso me faz lembrar um versículo da Bíblia, gente. Na Bíblia tem tanta coisa que Deus fala sobre a paz, né? Até lembrei assim que Jesus fala que a paz que ele dá é uma paz diferente do mundo, né? Que o mundo pode dar, não é? Que ninguém nem entende muitas vezes. É verdade. Então, é muito interessante. Mas em Mateus 5, 9, olha só, ele fala que é bem-aventurados, felizes, sim, são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Não é? É maravilhoso, né? Olha só, se você for um agente da paz, você é chamado de filho de Deus. Não é lindo demais, né, Sael? É, Suzy, você tem razão. Esse texto diz tudo sobre a proposta de Jesus. E a verdade, a realidade, André, a verdade, Suzy, é que não há como melhorar o mundo sem caminhar pelos princípios de Jesus. Uhum. Que em vez, né, de resolver a coisa na força, no braço, na vingança, vai em outra direção. Os princípios de Jesus envolvem abrir mão do direito próprio para beneficiar o próximo. Que Deus nos abençoe na mesma direção. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Finalizando mais esta virada de 180 graus, aqui hoje a gente aprendeu sobre a paz. Você deve olhar para essas guerras e conflitos e dizer, puxa, esse pessoal podia fazer a paz? Comece lutando pela paz você, no seu ambiente de trabalho, na sua família, aonde quer que você esteja, na sua escola, na sua faculdade. Se você começar lutando pela paz, você vai fazer uma grande diferença. Comece pelas suas atitudes, que sejam atitudes de paz. É, eu sou a Suzy aqui no 180 graus. E olha só, armas, ou a gente tentar fazer justiça com as próprias mãos, a gente ficar indignado e a gente tentar lutar contra, né, assim, com a força, isso não vale de nada. Jesus já mostrou isso, Deus tem mostrado isso pra gente, que o que vale é a gente ser agente de paz. Então vamos começar comigo, com você, vamos ser agentes de paz. Esse foi o 180 graus de hoje, quem se despede aqui é Luiz Saião. Hoje aprendemos um pouquinho mais sobre paz, e eu espero que tenha ficado muito clara a lição.